Hoje o título da aula é um pouco diferente para uma aula de cristianismo, né? O que, que tem a ver palavras e símbolos? Eu pensei que eu ia estudar coisa da Bíblia, né? De repente aparece uma aula sobre palavras e símbolos. Essas primeiras aulas, elas têm uma função clara de te dar fundamento, base, para você estudar. Por quê? O que eu observo é, há muita gente que estuda errado. Não tem base, não tem fundamento, tem um imaginário pequeno, conhece pouca coisa, tem uma visão de mundo pequena, na hora que vai estudar a Bíblia, não vai entender a Bíblia. Vai entender segundo a sua própria visão. E aí, entende tudo errado. E aí acha que lá os 318 é igual aos 318 pastores, sabe? Quer passar debaixo do vale. Como é que é? Vale de sal, sei lá, aquelas coisas todas. Ou então vai interpretar a Bíblia, vai ler a Bíblia, ler um texto, interpreta às vezes sem considerar a ideia, que nem a gente estava conversando aqui, o contexto, as razões. Então essas aulas, elas têm esse intuito, de essas primeiras aulas, de formar em você uma ideia clara de como você deve olhar a Bíblia, mas não só a Bíblia, qualquer forma de estudo. E quando a gente estuda sobre palavras e símbolos, é porque as pessoas não sabem qual é o significado de uma palavra e não sabem qual é a força de um símbolo e o que elas significam. E a Bíblia é formada de quê? O que é Bíblia? Livros. E o que tem dentro de livros? Palavras. Símbolos. E símbolos também. Entende? Então, se você não sabe como lidar com uma palavra, você não vai saber ler a Bíblia, ora. Está na cara isso. Qual foi a primeira revelação de Deus? Primeira revelação de Deus foi dada através do quê? Qual foi a primeira revelação de Deus? Bom, criação. Então tá lá, a Bíblia narra que Deus começou a criar. Então ele falou o quê? Haja luz. Vamos dizer, a luz foi a primeira revelação de Deus. Ele se revela. O que ele usou para se revelar? Hã? A palavra. Haja luz, ele falou. Falou para quem? Não tinha ninguém lá. Mas ele falou. Então a gente fala assim, a primeira revelação de Deus foi através da palavra. Pela palavra ele criou tudo. Pela palavra ele deu se a conhecer e é pela palavra que ele revela a sua vontade. É assim ou não é? Como é que você sabe a vontade de Deus? Porque ele fala. Ele falou. E foi registrado em palavras. Então a palavra é o meio que Deus usa para se comunicar com os homens. Está entendendo como ela é importante? Claro que ela é importante. Deus usa ela o tempo todo. Imagina se não houvessem palavras, como é que ia se comunicar? Né? Nossa comunicação ia ser restrita. Então a palavra é usada por Deus e é importante. E por ela ser importante, a gente tem que saber olhar para ela. A gente tem que saber entender qual é a sua função. Por exemplo, se a gente abrir Salmo 12. Esse texto é só um exemplo. Salmo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. O que o salmista está dizendo? Que as palavras de Deus são perfeitas, né? Não contém nenhum nenhuma impureza, nenhuma falha. Só que eu pergunto para vocês, o que é a palavra de Deus? Olha como a gente para. A gente olha o salmista, as palavras do Senhor são puras, você fala que maravilha. Mas o que são as palavras do Senhor? Você já ouviu o Senhor falar? Já? O que são as palavras do Senhor? A vontade dele. Sim? Mas como é que nós sabemos? Como é que o salmista, não pergunto nem eu, como é que o salmista sabia a vontade dele? A Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Sim. E não? Cara, que sofrido. Tu já me conhece, né? Por que que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu vou explicar. Porque ela contém a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A gente fala a Bíblia é a palavra de Deus, é uma maneira, né, mais simples da gente falar. Mas, por exemplo, Deus fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando ele falou isso, ele não escreveu isso. Ele falou primeiro. E ali era a palavra dele. Antes do profeta colocar isso no papel, Deus já tinha falado. A palavra de Deus não começou a existir quando foi registrada. Tô certo? Ela já existia antes de ter sido colocada no papel. Depois ela foi colocada no papel. Mas ali é o registro daquilo que Deus falou. Então, a palavra de Deus não é o papel. A palavra de Deus é aquilo que saiu de Deus. Aquilo que foi revelado por Deus. O papel é o registro daquilo que foi revelado anteriormente. Mas que bobeira, a gente fica conversando isso, né? Parece que não tem valor nenhum, mas tem muito valor, até para a gente interpretar e entender direito a Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre a palavra de Deus, ela está se referindo a Deus, e não à letra. A palavra de Deus é pura, o que é puro não é o registro escrito. Vocês conhecem, por exemplo, um judeu acha que a língua hebraica e toda a construção é sagrado. O muçulmano acha que o Corão escrito em árabe é sagrado, porque a letra ali é sagrada. Até a Igreja Católica fez isso com o latim. Nossa, o latim, que escrever sempre em latim, porque o latim é a língua. Mas isso está errado. Porque o que é sagrado não é a letra, não é a língua, não é a palavra escrita, mas é aquilo que foi revelado antes de tudo ter sido escrito. Agora um entendimento sobre o que é uma palavra. A gente tem a ideia de que palavra é alguma coisa. Palavra não é nada. Palavra é uma convenção. É um acordo. Tá? Então você tem uma cadeira. Mas por que nós chamamos isso de cadeira? Porque em algum momento os homens decidiram que isso deveria chamar cadeira, isso poderia chamar faca, poderia chamar janela, poderia chamar teto, poderia chamar qualquer coisa. Bastava os homens dizer, isso é teto, isso é cadeira, isso seria cadeira, isso seria teto. Então a palavra em si, ela não tem valor nenhum, ela é apenas um símbolo convencional. Ela apenas tem algum valor quando ela se refere a algo. Então quando você fala cadeira, o que é a palavra cadeira? Nada. Nada. A cadeira é alguma coisa, mas a palavra não é nada. Estão entendendo isso? Toda palavra... Está entendendo, Tati? Tá. Se não tiver, me mata. Não. Se não estiver entendendo, pergunta. Toda palavra depende de algo. Não existe palavra que não dependa de algo. Você conhece alguma palavra que não faça referência a alguma coisa? Aí vem, já fiz essa pergunta, aí um espertinho disse assim, ah, tem sim, por exemplo, elefante cor-de-rosa. É, não tem? Elefante é alguma coisa. Cor-de-rosa também é. Você apenas juntou os dois na tua mente, bobão. Não existe palavra que não se refira a alguma coisa. Porque as palavras não existem sem a coisa. Ainda que seja uma coisa imaginada, mas é uma coisa. Isso serve para quê? Para a gente perder o fetiche da letra. De olhar a letra como se a letra fosse uma coisa... Nossa, letra. Letra não é nada, gente. O que importa é a realidade a qual ela se refere. Isso que é importante. Qual é o erro de muitos estudantes da Bíblia? Eles pegam a Bíblia como se ela fosse o próprio Deus. É capaz de, se Deus falar, e falar assim, peraí, deixa eu ver se o senhor está certo. Esquecendo que a Bíblia é a revelação do que Deus falou. Do que Deus revelou. É o registro do que Deus revelou. Ela é importante? Claro que é importante. Ela registrou nada mais, nada menos do que a revelação do próprio Deus. Não há nada mais importante que a Bíblia. Mas você tem que saber a posição da Bíblia. Há muita gente que virou bibliólatra. Idolatra a letra. Idolatra a palavra. Isso é muito perigoso. Quando a gente lê, por exemplo, Hebreus 1. Esse programa que o Sandro fez aqui é maravilhoso. Hebreus 1. Hebreus 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Deus, antes, falou por meio dos profetas. Então, revelava, o profeta vinha e falava. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. E o que é falar por meio do Filho? Não são as palavras, mas é o próprio Filho. O que o autor está querendo dizer? Que a própria figura de Cristo é Deus falando, é Deus se revelando, é Deus se comunicando. Então a gente entende o quê? Ah, então Deus se comunica além das palavras. No texto de Romanos 1, Paulo fala assim, porque Deus se revelou por meio da criação, por meio das coisas visíveis. Então as pessoas são indesculpáveis quando dizem que não conhecem a Deus, porque Deus se revelou de várias maneiras. Ora, por quê? Ele se revelou assim, ele veio e falou para todo mundo? Não! Quando ele criou o universo, é uma forma que Deus está se revelando, ele está falando. Não por meio de palavras, mas por meio de coisas. Deus não fala só por palavras, Deus fala por palavras e coisas. E pessoas. Pode não ter uma palavra. Mas ele fala. Então sai da nossa cabeça um pouquinho aquela ideia de que Deus só fala por meio de letra. Não. Deus fala de maneira ampla. de maneira multiforme. Por quê? Porque as palavras são apenas símbolos. As palavras não podem falar de tudo. Que bela pretensão, achar que as palavras falam de tudo. Impossível, por quê? Tem línguas que têm mais palavras que outras. Se palavra pudesse descrever tudo, as línguas que têm mais palavras descreveriam mais a realidade do que as que têm menos palavras. Então é impossível. É impossível. As palavras não são suficientes para descrever a realidade. Então aprende uma coisa. Estudar a letra do que está escrito não significa compreender. Saber o que está escrito não significa saber a verdade. A pessoa ela pode conhecer de cor a Bíblia inteira e mesmo assim não entender nada. Porque aqui são palavras apenas. E se você não tiver um salto de compreensão das palavras para a realidade, você vai ficar só nas palavras. Vocês não conhecem gente que estuda assim? Pessoa que lê aqui e fala, ah, tá escrito aqui. Aí você fala, pô, mas você está interpretando um negócio sem contexto, sem entender o sentido do negócio. Você só está vendo a palavra, você só está vendo a letra. A questão da predestinação é uma delas. Mas a da predestinação ainda é mais sutil. Mas é um problema também. Só porque está escrito lá, Deus predestinou. Deus predestinou! Calma! Calma! Lê com calma, entende, busca. A letra está sozinha, não está sozinha aqui. Tem toda uma realidade de volta. Paulo fala assim, mulheres, não falem dentro da igreja. Né? Paulo não fala? Realmente está escrito? Calma, gente. Mas tenta entender por que está escrito assim. Para quem ele escreveu. Porque nisso há uma realidade atrás. Ele não está fazendo doutrina, ele está escrevendo em cima de uma realidade. É engraçado que essa parte ninguém segue. Né? A gente precisa entender não apenas o que está escrito, mas sobre o que está escrito. A gente tem que entender o verdadeiro sentido das coisas. Deus não fala apenas por palavras. A gente leu, o próprio Cristo é uma forma que Deus usou para falar. Uma pessoa, não é palavra. E quando a gente fala de palavra, a gente pode ler João 1, 1, no princípio, a versão da NVI pela primeira vez me ajuda, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, Cristo era o Logos, a palavra divina, entende porque Deus fala através dele? Ele é a própria palavra, o que é a palavra? Palavra é a revelação, é a comunicação, é a forma que você fala para o outro. Mas aqui palavra num sentido maior. Por isso que eu nem gosto de traduzir logos como palavra. Para mim logos é razão. Tem mais a ver com razão. Mas aqui para a nossa aula, essa tradução como palavra é perfeita. Cristo é a própria palavra. Não o que ele falou. Não o que ele falou. Mas ele é a própria palavra, ou seja, ele é a própria revelação. Deus se revela através dele. Viu como Deus não usa apenas palavra para se revelar? Então, se você quiser entender Deus, entender as coisas de Deus só com palavra, será que você vai conseguir entender só com palavra? Será que eu já não consegui mostrar que a palavra não é suficiente? Ah, Fábio, mas então eu fecho a Bíblia? Não. A Bíblia é, aqui, é aquela que vai te indicar a realidade. Ela vai te levar à realidade. E sem ela, você não vai chegar a essa realidade. Porque a nossa capacidade é aquilo que Tomás de Aquino fala. Sem a palavra escrita, sem a revelação, poucas pessoas conseguiriam entender a verdade de Deus, e mesmo assim seus resultados seriam cheios de erros. Ou seja, ninguém consegue. A revelação tem essa função, e nós já vimos isso, que é te levar à verdade, te indicar a verdade, mas ela não é a verdade em si. Ela é o que te leva e te aponta à verdade, à realidade. Agora pense assim, Deus, ou Jesus, veio à Terra, falou um monte de coisa, não falou? Falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Agora faz assim, faz um esforço. E se Jesus não tivesse morrido? E se ele não tivesse ressuscitado? O que seriam das palavras, o que seria das palavras dele? Esquecidas. Não valeriam nada. Não valeriam nada. Ah, então tem algo a mais do que palavra. Se palavra fosse suficiente, Jesus vinha, falava, pregava e depois ia embora. Ó, já falei e deixei minhas palavras. Mas não. Era necessário que houvessem fatos, atos, que corroborassem as palavras, porque as palavras apontavam para esses atos. As palavras apontavam para uma realidade que iria acontecer. Viu como a palavra sozinha não funciona? Ela sempre precisa de atos e fatos para dar vida para elas. E Deus se comunica como? Por palavras, sim, mas só por palavras? O que mais? Nós já vimos isso. O que Deus usa para se comunicar? Como Ele se revela? Como Ele fala conosco? De todo jeito, de qualquer jeito. De qualquer jeito. No dia que eu acordo, o dia que eu acordo, eu faço assim, já é uma revelação de Deus. Na hora que eu respirei, ó, respiração, olha o ar, quem Deus? Deus me deu o ar, Deus me dá vida, aí já está falando, já está se revelando. Deus se revela o tempo todo, e a todo instante. Por quê? Porque o Deus é a própria realidade. E é impossível estarmos fora da realidade. Então Deus se revela de todo jeito, de qualquer forma, não apenas em palavras. As palavras não dizem tudo, gente. E as palavras não podem descrever toda a realidade. Os cientistas, principalmente cientistas modernos, quando eu falo moderno, eu falo de cientista desde Newton, eles sempre têm buscado descrever a realidade. Ah, vamos descrever toda a realidade. Nenhum deles conseguiu. Então vem cada um e fala assim, não, a realidade é assim, a realidade é um reloginho que trabalha, aí vem outro e fala assim, não, a realidade é uma projeção da nossa mente, então todo mundo tentando explicar a realidade, posso falar? Ninguém vai conseguir, as palavras não têm capacidade de descrever a realidade, por quê? Porque palavras são apenas convenções, são acordos que os homens fizeram para descrever algumas coisas que eles já conheciam. Mas eles já conheciam essas coisas antes de descrevê-las. O homem falou assim, isso aqui que eu respiro é ar. Mas ele já respirava antes de ele chamar isso de ar. Ou não? Ele estava com a respiração presa. Qual é o nome? Qual é o nome? Ar. Ar, agora eu posso respirar. Não. Ele já respirava o ar. Ele já corria na grama. Ele já tinha o sol, a luz, antes dele chamar essas coisas pelo nome. Ou seja, a realidade é anterior às palavras. E as palavras são apenas convenções humanas. Por exemplo, uma relação de casais, por exemplo. Se você pergunta para um casal, você conhece o seu marido, a sua esposa? A pessoa fala, ah, conheço. Descreva, ou descreva-o. Você já tem mais dificuldade. Você tem mais facilidade de entender quem é a pessoa, de conhecer a pessoa, do que descrevê-la. E outra coisa, você vai perguntar assim, por que você conhece essa pessoa? Porque alguém te descreveu? porque essa pessoa escreveu uma autobiografia e te entregou? Ou foi pela sua experiência? Foi por vê-la? E você conhece essa pessoa só pelo que ela fala? Ou por tudo? Pelo jeito? Pelo silêncio? Pelos atos? Quer dizer, você conhece a pessoa por tudo, não pelo que ela fala. Pô, mas eu achava que a palavra podia descrever tudo. Não pode. Entende a fragilidade do que é palavra. A fragilidade da letra. Ela é frágil. Ela tenta descrever as coisas. Mas ela não pode jamais descrever a realidade em toda a sua essência. Isso é simples, gente. Só não percebe isso quem não quer. Então não é possível conhecer o próprio cristianismo só por textos. É necessária experiência. É necessário vivência. Sabe? É necessário conhecimento e não apenas leitura, não apenas palavra. Ah, mas eu não tenho todas as experiências cristãs. Ah, mas então usa a experiência dos outros também. Entende? Quando eu falo experiência, não só a experiência própria, mas absorver todas as experiências. Tentar entender aquilo. Aí você vai usar a Bíblia, claro, como um balizador. Essa experiência aí não é muito, mas ó, é uma experiência que pode caber aqui dentro. A observação, o bom senso, o senso de realidade, tudo isso faz parte do conhecimento do cristianismo, não apenas letra. E é engraçado que eu sou um professor de teologia, e eu podia estar, né, Cido, só falando assim, ó, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler, mas isso não, você não vai alcançar a realidade lendo só. E olha que eu leio pra caramba. Mas quando eu leio, eu tenho aquela leitura, seja ela qual for, como um indicador da realidade, e a Bíblia também tem essa função, um indicador da realidade. Uma realidade absurdamente suprema, mas é um indicador. Então, um conselho que eu sempre dou para quem vai ler a Bíblia, às vezes a gente quer fazer aquele plano, vou ler a Bíblia em um ano. Bom, se você for um leitor voraz e treinado, pode ser que tenha um bom resultado, razoável, vai. Bom, não, razoável. Mas como a maioria de nós não somos leitores vorazes e capacitados, eu aconselho, leia a Bíblia em pequenas porções. Pequenas e profundas porções. De vez, porque para você ler a Bíblia em um ano, você tem que ler 3, 4, 5 capítulos por dia, não é isso? Chega cansado. Depois, eu conheço gente que já fala, eu já li a Bíblia 6, 7 vezes. Eu falei, percebo. 6, 7 vezes. Percebo que você lê a Bíblia. Normalmente a pessoa que fala que já lê a Bíblia 6, 7 vezes, normalmente é orgulhoso, vaidoso e não entende nada. Porque ler tudo de uma vez assim é só informação. Josué já leu. Ah, é aí. É absorção de palavras. Só que a Bíblia, gente, não é um livro comum. A Bíblia traz realidades, aponta para realidades muito superiores. Então não adianta você, na sua petulância, querer englobar essa realidade toda de uma vez. Você não vai aguentar, vai passar batido. Sabe o que você faz? Lê pouco. A Bíblia, normalmente, ela está separada em pequenas... né? Mesmo dentro do capítulo, às vezes tem 3, 4 trechos com títulos separados. Leia só um texto. Não leia nem um capítulo, só um texto. Você vai ler o Evangelho. Dentro de um capítulo, tem 3, 4 histórias dentro do mesmo capítulo. Então, às vezes dentro de um capítulo tem 3 parábolas de Cristo. Para que você vai ler as 3? Se você ler as 3, você vai saber as 3. Mas você vai pensar nas 3? Você vai analisar, absorver as 3? Não. Lê uma. Lê uma parábola. Leu a parábola, para. E aí você começa a pensar. O que quer dizer essa parábola? Para que serve essa parábola? O que Jesus está querendo dizer aqui? Você vai absorvendo aquilo. E às vezes você, ó, isso acontece muito comigo. Eu leio e guardo, né? No dia seguinte eu acordo pensando naquilo e já com um entendimento mais ampliado daquele negócio. Entendeu? Não tenha pressa. Não tenha pressa de ler a Bíblia toda. Mas aquilo que você lê, entenda, compreenda, absorva. Porque o importante não é a letra, mas o entendimento daquilo que está lá. A gente não pode estudar só para obter informação. Para depois chegar na igreja e falar, viu, conversei tudo. A gente tem que buscar o crescimento, o conhecimento, a compreensão e a absorção da verdade. Olha um exemplo. Eu falo assim. Aqui na sala ao lado tem uma cadeira que é acolchoada de pés, que tem pés de ferro e é cinza. Você imagina uma cadeira assim, não consegue imaginar? Mas eu falo assim, ó, tá vendo essa cadeira acolchoada de ferro e cinza? É ela. Melhorou, né? Melhorou. Aliás, eu não precisava nem falar, eu poderia só falar, tá vendo essa cadeira aí? Essa daí. Anda, tá bom, é suficiente, eu não preciso falar nada. Se eu fosse muda, eu falaria, E você saberia o que eu estou falando. Precisa de palavra? A palavra, ela existe para tentar clarear coisas que a gente não sabe. Mas é muito melhor você conhecer a coisa por ela mesma do que descrever essa coisa. Então, o que faz a diferença? É a palavra? Não. Mas o sentido da palavra. Elas é que dão vida àquilo que é falado, àquilo que é escrito. E aí você agora pode entender esse texto. Agora você vai entender o que Paulo falou. Ele fala assim, ó. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí vem lá o Zezinho e fala assim, viu? Eu falei que não é para ficar estudando, a letra mata. Mas tinha que ser o Zezinho mesmo. A letra mata quando ela é olhada sem o seu espírito. Aqui o espírito está em letra maiúscula, mas é uma péssima tradução. O espírito aqui tinha que ser em letra minúscula. Estela, não me olhe para essa cara, porque algumas bíblias estão com letra minúscula. Eu vou explicar uma coisa como é que era feito o grego. O grego, ele era todo escrito. Não existia diferença entre maiúsculo e minúsculo. Não existia maiúsculo e minúsculo. Era tudo... Eu nunca lembro se era tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Mas era tudo numa caixa só. Não havia diferenciação. Então, quando está lá no grego, fala assim, a letra mata, mas o espírito vivifica. E não tem maiúsculo e minúsculo. Quem decide se é maiúsculo ou minúsculo? Hã? O tradutor. Porque Paulo escreveu numa caixa só. Por isso que eu tenho tranquilidade de falar, o tradutor errou aqui. O Espírito aqui não é maiúsculo, porque ele não está falando do Espírito Santo. Tem, nessa tem. Tem outros textos que todas as Bíblias falam que é maiúsculo e eu entendo que é minúsculo. Mas nesse caso aqui não vou tanto. Aqui tem algumas versões que colocam em minúsculo. Deixa eu ver se na minha... Qual é o sentido desse Espírito? Vou explicar. É, pensa no que eu falei até aqui na aula sobre a palavra e aquilo a que ela se refere. Deixa eu ver se nessa versão aqui. Só vou conferir. 2 Coríntios 3, 6. Não, aqui está maiúsculo também. Mas tem versão em minúsculo. A minha minúsculo. É, esquece esse final. Esquece o começo. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas Paulo... uma nova aliança de letra. Uma nova aliança, ele está falando. Não estou mais... A aliança nova não é mais baseada em palavras. Na lei judaica. Mas é no Espírito. Que Espírito? O verdadeiro sentido da coisa. A essência da coisa. Porque em outro texto... Paulo fala assim, não, mas isso não, nós não anulamos a lei. O que ele está dizendo é o seguinte, toda palavra, ela se refere a alguma coisa. toda letra só tem sentido se houver alguma coisa que ela está se referindo, uma realidade atrás dela. É isso que Paulo está falando. Eu não estou aqui só para ficar de palavra, de leizinha, de letra. Mas entendam qual é o significado e para que a letra existe. Se vocês não entenderem para que a lei, a letra existe, vocês não entenderam nada, não entenderam o espírito do negócio. Porque espírito na Bíblia não é um fantasminha. Entende? Assim, tipo, o que é espírito? A gente já logo imagina um fantasminha dentro da gente. Espírito significa essa realidade, a verdade das coisas. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas quando Paulo fala, a letra mata, mas o espírito vivifica, ele diz assim, se você ficar só na letra, isso não tem sentido, isso é morto. Mas se você entender o significado das coisas, isso é vida. Porque o significado, o que é? O espírito. Então uma palavra, uma frase popular que tem muito sentido é o espírito da coisa. Tem todo sentido do mundo. Se você faz um curso, né? Se você faz um curso e não, vamos supor, um curso para trabalho, e você não atua naquilo, não vai adiantar nada com a letra ali, você não vai entender o espírito do trabalho ali. Sim, fica só teórico. Você precisa trabalhar dia a dia e conhecer aquilo. Por exemplo, muitas seitas e religiões aceitam Cristo, não é? Espiritismo fala que existe Cristo, até o islamismo. Mas eles aceitam apenas o que de Cristo? Palavras. Mas não a pessoa. Mas acreditam que ele viveu existiu. Como um... Sim, né? Mas aceitam o que dele? As palavras que ele falou, mas não quem ele é. Então eles ficaram só nas palavras, não deram um salto. E o importante é o conhecimento da verdade. Eles não veem a realidade porque eles negam a pessoa. Pega o exemplo dos rituais do Velho Testamento. Então você tem lá, por exemplo, os sacrifícios, as festas. Quem é que Deus, quem é que deu aquilo tudo? Quem foi que ensinou aquilo? Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Mas Deus ensinou aquilo para quê? Aquilo é símbolo. Símbolo. Como palavras também são símbolos. O que são palavras? Símbolos. Quando você escreve mesa, isso é uma realidade? Não, a realidade é isso aqui. Isso aqui eu pego. Isso aqui eu vejo. Isso aqui não. Isso aqui é só um símbolo. Um símbolo. E para que serve um símbolo? Para apontar para uma realidade. Quando eu leio mesa, na minha mente não vem a palavra. Vem a figura da mesa. Os rituais antigos também são símbolos. Para o povo antigo, eles não sabiam que era um símbolo, que era símbolo, mas é. Então, quando Deus manda fazer os sacrifícios, as festas, são símbolos que estão apontando para uma realidade. E só tem sentido lá atrás se você entender isso. Por exemplo, para limpar o pecado, o que que tinha que fazer? No Velho Testamento. Sacrificar. Principalmente o cordeiro, que devia ser puro, sem mancha, perfeito. Mas o que significa isso, gente? O que significa matar o cordeiro? Porque Deus teve uma ideia dessa? Não podia matar um rato, mas matar logo o coitadinho do cordeiro. Por quê? Porque era um símbolo. Para Cristo. Por isso que tem agora uma onda que é assim. Jesus Cristo não veio primeiro para morrer. Ele veio para implantar o reino. Isso está sendo pregado dentro da igreja evangélica. Por pessoas sérias. Cristo não veio para morrer. Ele veio para implantar o reino. E se o povo judeu tivesse aceitado o reino, a salvação viria não pelo sacrifício, mas pelos judeus. Eita bomba! Então para que era o sacrifício no Velho Testamento? Não ia ter valor nenhum se não ia morrer o cordeiro. Para que o sacrifício no Velho Testamento? O sacrifício no Velho Testamento só tem sentido porque era um símbolo de algo que iria acontecer. estava apontando para algo. Então, desde o início, construiu... Claro! Isso parece ser mais uma construção de uma hipótese para uma tentativa de um aprofundamento do estudo do cristianismo. Sim, é exatamente. Uma coisa furada. Furada! Uma coisa que chegar depois e falar, não, mas se não tivesse dado Eva, se tivesse feito eu primeiro... Exatamente! Eu não comer fruto. Mas por quê? Porque eles estudam apenas a letra. Esse pessoal estuda só a letra. Tem alguns versículos que apontam... Tem horas que Jesus parece que está falando que ia implantar um reino ali. Mas ele, se você tem que entender aquilo num sentido espiritual. Se você lê no texto seco, algumas vezes pode dar esse entendimento. Só que aí você olha lá para trás e fala assim, pô, mas então por que matavam o cordeiro lá atrás? Aquela matança do cordeiro só tem sentido... Se matarem o cordeiro aqui na frente. Verdade. O símbolo só tem sentido se houver a realidade. Plano reserva já não tem essa plano reserva. A gente vê isso, olha lá. Em Colossenses. Colossenses 2 fala assim que essas coisas. Deixa eu só ver direitinho aqui, ó, o versículo. Colossenses 2. Desde Colossenses 2 é maravilhoso, eu gosto. Deixa eu só pegar... Ah, aqui. Colossenses 2,17. Está falando dos rituais, das festas, de tudo aquilo que foi Deus que deu. Mas olha como ele chama. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Pô, é isso que eu estou ensinando para vocês. Elas são símbolos. Os rituais, as festas, os sacrifícios eram símbolos. A realidade está em Cristo, porque tudo estava apontando para Cristo. É o que eu estou falando aqui da palavra, do símbolo, da função da palavra, da função dos símbolos. A função dos símbolos é apontar a realidade. Quando eu olho a palavra mesa, a palavra é só um símbolo. É uma sombra da realidade. A realidade é a mesa. Entende? As coisas do Velho Testamento é a mesma coisa, gente. Então, não dá para eu pegar um ritual do Velho Testamento e trazer para agora e querer praticar. Eles são apenas sombras. A realidade é outra. O véu se rasgou. Hoje a relação é mais direta com Cristo. Não com Deus, com Cristo. Estava falando sobre isso quando aquele rei que se banha 7 vezes. Pô, Namã. Você tem que se banhar 7 vezes no rio para receber a cura. Aí você pergunta, bom, mas por que isso? Você banha 7 vezes no rio. Não, mas o símbolo está todo ali. O que, que é a cura? É a salvação. Salvação é cura. Aliás, a palavra salvação e cura é praticamente a mesma no original. E os 7 vezes? 7 vezes? É eterno. Eternamente. E o mergulho? É o batismo. É mergulhar, é a imersão. Você quer ser salvo? Você tem que emergir. Pode ser também obediência. Entra, também é obediência no caso. Também, não descarta. E a humildade também. Porque o rio não era lá muito limpinho. O rio é mais sujo. Tudo tem, mas tudo é um símbolo. Então você vê pra você ler. Porque Deus poderia simplesmente curar na mão. Você está curado? Bah. Como Jesus curou. Como Jesus curou. Mas ali havia um símbolo para que então, nós... Então você tem que ler a Bíblia sempre sabendo que aponta para Cristo, né? Sempre. Foi a nossa, primeira, nossa segunda aula aqui, a centralidade de Cristo. Cristo é o centro de tudo. Então, uma outra coisa rapidinho, quando ele marcava, tinha aquela... O povo, acho que teve que ficar preso dentro das casas, eles marcavam com o sangue. Marcavam o sangue do cordeiro na Páscoa. O sangue do cordeiro. Ah, opa! É uma simbologia disso. Opa, você quer ser liberto? Você tem que passar pelo sangue. Opa. Mas tem que ser isso. Eu entendi o que vai acontecer. Mas olha isso. Até o fogo e a nuvem que guiou o povo tem um símbolo. E aí não sei o que falo, Paulo usa. Sério? Paulo vai falar, ah, a nuvem lá representa não sei o que. O fogo que dirigia a noite representa. Paulo fala. Entende? Porque a realidade é o presente, é Cristo. O Velho Testamento, a importância dele é ser aquele que aponta o símbolo. Eu escrevi um texto uma vez, se você procurar no meu blog, você acha. O reino do símbolo e o governo do Espírito. O que que acontece? O que que é o reino do símbolo? Pensa o símbolo lá atrás. ele privilegia o quê? A aparência. Porque você tinha pecado, você ia lá, sacrificava, levava um pombinho, uma rolinha, ou sacrificava o cordeiro, quando, ou pegava o bode, né? Bode expiatório e tal. Então, você privilegiava a aparência. Então, você fazia aquele ritual, tô limpo. Você fazia aquele ritual de lavagem, tá, tô limpo. Mas o privilégio ali era da aparência. O exterior. Esse era o reino do Antigo Testamento, o reino do símbolo. Como é que é no governo do Espírito? O governo do Espírito, filhão, é você, a sua consciência e Deus. Mas naquela época, se a pessoa fizesse isso só na aparência, ela... Não, eu entendo que, eu entendo que a salvação sempre foi como é, através de uma relação individual com Deus. Eu ainda até vou falar isso... Na turma de segunda, nem falei sobre isso ainda. Porque... Não, mas eu entendo assim. É que Caim, ele fez o sacrifício dele, né? Sim. Mas também ele usou coisas... Eu entendo que é. Deus não gostou. Tudo bem, mas ele poderia até fazer a coisa, ofereceu melhor, mas no coração dele... Não estava, exatamente. E Deus mesmo já fala no Velho Testamento algumas vezes, ó, não é sacrifício que eu quero, pô, mas foi ele que instituiu o sacrifício. Ele está querendo dizer, não, não é para não fazer o sacrifício, mas eu quero que nesse sacrifício haja a intenção. Mas o ritual estava lá. Os símbolos estavam lá e eles não tinham a visão da realidade ainda. Eles não entendiam. Então, era o que se privilegiava a aparência. Hoje, não tem essa. Hoje é uma relação pessoal, você e Deus, e não dá para esconder. É você, a sua consciência e Deus. Agora, por que que algumas pessoas têm aquele amor, aquele apego pelos rituais? Porque os rituais escondem a realidade. É mais fácil você estar pegado a um ritual do que você viver a realidade pura em que vale a sinceridade, cara. É mais fácil parecer santo do que ser. É mais seguro, né? É mais seguro. É mais fácil você ir, né, ir para a igreja todo dia com a Bíblia debaixo do braço, de terno. Vai para a igreja de terno? Não, né? É, de terno, né? Com a Bíblia, com aquela cara de santo. Do que ser santo. Ser santo é mais difícil. Mas a nossa realidade hoje é essa. Não adianta ficar cumprindo regrinha. Você tem que ser aquilo que você fala. Então, o que é o cristianismo? O cristianismo é isso, gente. É a transposição do simbólico para o real. O que nós vivemos é o real, é o espírito. Espírito e realidade são ali quase a mesma coisa. Quando nós falamos de espírito, nós estamos falando de realidade. Real. Além do símbolo. É, Deus é espírito porque ele é realidade pura. Em João 4, Deus fala assim, Jesus fala assim para a mulher, olha, Deus é espírito e busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque ele é um Deus que está além das palavras, além do visível. O que, que a mulher tinha falado há pouco para ele? Olha, nós vamos lá para o... Sou samaritana, vou lá para o monte. Jesus fala assim, ó, os judeus adoram no templo, os samaritanos adoram no monte, mas Deus está procurando pessoas que adorem além do visível. Porque ele é espírito. Gente, palavra não tem capacidade, palavra não tem capacidade de descrever tudo. O que que a Bíblia fala quando Paulo fala assim, que o espírito... Quando você não sabe o que pedir, ele clama em seu favor com gemidos inexprimíveis. Alguém sabe me explicar isso? Eu não vou te imitar aqui. Já ouviu eu falando isso? Já, né? Então não fala, se você já ouviu. Sabe o que significa gemidos inexprimíveis, Tarciso? Por que que Espírito Santo... Porque vocês nunca pensaram, por que que o Espírito Santo intercede por você com gemidos? Ele não poderia falar para Deus, de vez de ficar gemendo, porra? Ele ia falar, oh, Senhor, o cara tá lá, tá mal, tá precisando da sua ajuda. Não era mais fácil do que chegar diante de Deus e... Ah, tô tentando. Ah, um pouquinho. uma expectativa aqui, depois só isso. Por quê? Palavras não podem atingir toda a realidade. E há coisas na nossa vida que as palavras não têm condição. Principalmente coisas tão elevadas. As palavras não têm condição. Não existem palavras que descrevem isso, que descrevem essa realidade. Então o que que o Espírito faz? Ele se comunica diretamente com Deus, além das palavras. Gemidos inexprimíveis significa uma comunicação que está além das palavras. As palavras têm um limite. Elas descrevem aquilo que elas conseguem. Mas há uma realidade além. E nessa realidade, aí o Espírito entra e com gemidos intercede diante de Deus. Porque você não vai conseguir orar. Não! Será que pode dar para entender como uma coisa assim, meio que... tirando do... a circunstância de Deus, o relacionamento com Deus. Geralmente, muitas pessoas que praticam alguma atividade extrema têm uma sensação tão incrível, ou, sei lá, a realização de uma ganhar uma guerra. Ele deve ter uma sensação que tem. É o pessoal sempre fala, não consigo descrever. Bom, consegue, o momento foi tão. É uma analogia. Agora imagina se Deus só nos ouvisse naquilo que nós conseguíssemos descrever. Por exemplo, alguém que tem um vocabulário bom, por exemplo, Camilo Castelo Branco. Quem já leu Camilo Castelo Branco? Fala assim, de onde esse cara tira tanta palavra? Ele escreve romance com dicionário, não é possível, porque eu não consigo ler o romance do cara sem um dicionário. Então, Camilo Castelo Branco, por conhecer mais palavras e poder descrever mais a realidade, ele poderia pedir mais coisa para Deus. É que tá. Eu acho que ele tem tanta que ele quer procurar outra e não acha. Assim como a gente na nossa limitação. Sim, procura, mas teoricamente ele teria mais condição de falar para Deus, né? E aí aquele cara que nunca leu nada, coitado, esse não teria condição. Graças a Deus não é assim. A gente tenta falar. É a nossa forma de se comunicar e é maravilhoso, graças a Deus. É isso que nos faz diferente até dos animais, né? A gente tenta se comunicar. Só que chega uma hora que tem coisa que a gente não consegue mais. As realidades, as necessidades, as verdades estão além dessas palavras. Homem, então quem é que vai levar isso para Deus? Já que eu não consigo. É aí que entra o Espírito. Entende? Ou entra o gemido do Espírito. Mas o Espírito Santo... Gemidos é uma forma que Paulo usou. Ele vai falar aqui, né? Que tem uma aula do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele age lá dentro. Porque para ele conhecer... Porque, por exemplo, não adianta nada. Eu já percebi isso em mim, então eu vou orar. Aí às vezes eu vou orar, mas eu não estou afim de orar. Sabe assim, eu vou orar porque eu sei que eu preciso orar, mas eu não estou afim, sabe assim, uma coisa assim, eu não estou afim de parar o que eu estou fazendo. Aí eu paro e falo assim, meu Deus, aí começa a abrir o olho, tem que estar fazendo, eu falo, não. Sabe assim, é muito difícil você entrar no espírito da coisa, né, para orar. Eu acho que nessa hora, o Espírito Santo deve ver essa nossa vontade. Sim, porque a gente não tem palavra, porque a gente está totalmente tomado pelas coisas. Sim. Isso é que aí você está falando até dessa posição de se colocar. Aí o Espírito Santo vai te ajudar. É verdade. Porque senão não vai ter jeito, porque a gente é muita coisa. Tem muita coisa nos alienando o tempo todo, né? Nos dispersando. Isso é verdade. Só que quando eu falo que o Espírito Santo está falando com Deus, é assim, mesmo naquela hora que você está concentradíssimo, orando. Pensa naquele momento que você não está pensando em nada, está orando. Você está falando, Senhor, tal, tal. Aí você tem necessidades ou questões ou dúvidas, ou adoração que você quer fazer, e aí você vai buscar palavra para isso, não vai? Só que você não tem a impressão que sempre as suas palavras não estão descrevendo exatamente aquilo que você quer falar? Porque é a verdade das palavras. Elas são poucas. E não descrevem tudo. É nessa hora o Espírito. É como se o Espírito chegasse para Deus e falasse, ela está querendo dizer isso, isso, isso. Tá. Mas não com palavras. Essa comunicação. Eu tenho dúvida até se Adão se comunicava com Deus, quando fala que Deus fala com Adão, com palavras. Eu não sei. Talvez não. Talvez uma comunicação. Talvez no céu a gente não se comunique com palavras. Talvez. Talvez por intenção, sentimento. Talvez eu olhe para você. Não, mas é verdade. De repente a comunicação depois não vai ser só com palavras. Segunda novela. Na novela Viagem, eles se comunicavam de olhar, lembra? Mas é telepatia, mas ainda a telepatia não é o que eu tô falando. Porque a telepatia, ela usa palavras. A diferença é que eu não emito som, mas a comunicação continua sendo por palavras. O que eu tô falando é que é uma comunicação direta. A gente não sabe o que é isso. É muito difícil. Não, nem precisa, né? Um esforço mental muito grande, mas se você pensar que as palavras são limitadas e símbolos, se você no futuro pensar só em símbolos, se no céu a gente só falar em símbolos, pode até ser, mas vai continuar sendo limitado, porque é apenas símbolo. É, porque se lá... E qual língua que vocês vão falar no céu? Mas se lá é abertura para tudo, é abertura para a verdade, para a realidade, a gente não vai chegar, porque a gente não está numa... Então, que língua vocês vão falar no céu? Isso é uma rede wireless, a gente vai chegar perto da pessoa e vai pensar só pela cabeça dela. Não, mas isso aqui é só divagação, não importa muito pra gente. Vamos tomar um café.